Pois ela é toda colorida. Ela é a coisa mais meiga que Deus no mundo botou. Mas que pena ela não ser o meu amor. Pois só eu sei. Namoradinha eterna, mas eu tenho fé. Quando Deus ouvir minha canção, mas eu tenho fé. Quando Deus ouvir minha canção, eu serei feliz por toda a vida. Ela será minha eterna, toda colorida. Eu serei feliz por toda a vida. Pois ela será minha eterna, toda colorida. Eu tenho fé. Quando Deus ouvir minha canção, mas eu tenho fé. Quando Deus ouvir minha canção, e serei feliz por toda a vida. Pois ela será minha eterna, colorida, bonita, bonita. Eu serei feliz por toda a vida. Pois ela será minha eterna, toda colorida, bonita, bonita. Eu serei feliz por toda a vida.